Amém. Graças a Deus. Fala aí, graças a Deus. Amém. Fala para o seu irmão assim, Deus é bom. Mas fala olhando para os olhos do seu irmão. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Queridos, na semana passada nós tivemos o seminário Veredas Antigas, lá no acampamento de MPC. Deus nos deu graça. Vocês foram, né? Ah, lá, estão sorrindo. Queridos, o seminário Veredas Antigas é um recomeço. É um tempo de ministração de Deus na nossa vida, um tempo em que o Senhor abre as suas asas sobre nós, estende sobre nós a sua intimidade e nós podemos compartilhar com o Senhor do nosso coração. É um tempo muito, muito gostoso. O próximo devemos ter, talvez ali para março. E o seminário Veredas Antigas é um tempo de encontro com a palavra de Deus, com uma oração, um tempo de ministração profundo de Deus na nossa vida. E eu queria chamar algumas pessoas aqui que bem rapidamente falasse alguma coisa daquilo que Deus falou com você, fez com você. Não dá para você contar seu testemunho todo, nem a história de sua vida. Mas você pode falar assim, Deus tocou a minha alma, Deus falou comigo, Deus me moveu essa área da minha vida. Você está pronto para vir, João? Vem cá, Lu, vem cá vocês dois. João Batista e Luciene participaram conosco. E o grupo de casais, nós ficamos até as 2h15 da manhã, viu? Orando, buscando, e foi uma delícia. Bem, Veredas Antigas mexeu-se profundamente na minha vida, assim. Levantou questões assim, que nem imaginava que existiam. Deus trouxe à tona, me apontou, me deu intrepidez para poder declarar, para poder me libertar disso. Está sendo uma libertação diária. Essa foi uma semana, inclusive, de extrema dificuldade minha, da minha esposa. Fiquei sabendo que outros irmãos da minha célula, inclusive, tiveram assim, uma grande tribulação, mas, como está sempre escrito, né, o diabo levanta para cair. E está sendo só o começo. Está sendo só o começo de uma grande obra que Deus está fazendo na nossa vida. E ele sempre termina o que ele começa, ele nunca deixa pela metade. Graças a Deus. Para mim foi um tempo de libertação muito grande, de coisas que eu não queria nem admitir para mim mesma. É realmente uma porta que se abre, você passa a enxergar coisas que você achava que não tinha importância. O inimigo se levanta irado porque você vai ouvir as antigas. É incrível o que ele fez comigo, especialmente essa semana, mas a vitória é minha. E toda a libertação que eu recebi, ele quis tirar, ele quase me matou, e ele não vai conseguir, porque eu aprendi que Deus é maior, que Deus nos ama profundamente, e que o diabo é o pai da mentira. E por mais que ele fale e que tudo que aconteça à sua volta pareça verdade, é uma mentira, é um teatro que ele está montando para te destruir. E Deus é maravilhoso, tão maravilhoso, que a única coisa que eu consegui escrever para minha anja, eu escrevi para ela uma mensagem de texto, socorro, e deixei o telefone no silencioso, ou seja, ela nem podia me socorrer. Então, mas ela deu um jeito, ela deu um jeito de falar comigo. Eu estou louca para voltar, para chegar ao próximo Veredas. Processo, um grupo de processo. Louca para chegar ao grupo de processo, para continuar o processo. Que o processo não termine nunca. Eu quero estar sempre em processo. Processo de libertação, processo de aprendizagem, processo de entendimento, porque não é brincadeira. Vocês reiniciaram sua história. Amém? E a consciência daquilo que vinha no passado e que afetava tão profundamente a vida de vocês está aberta. Então vocês falam, Senhor, O nome de Jesus é Jeová que salva. Se você invoca o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que você é salvo. Amém. Deus nos livra do pecado, mas Deus nos livra muito mais da nossa história. Esse é um tempo novo, viu João? Viu Luciene? É um tempo novo na vida de vocês. E Deus vai ser fiel em todas as coisas. Isso não acontece só com vocês, acontece com a maioria das pessoas. Que Deus os abençoe ricamente. Obrigado, queridos. Amém. Querido, muitas coisas que nós vivemos não são a realidade de nós. Alguém dizia assim: o mundo não é aquilo que você vê. Botaram óculos em você para traduzir uma realidade. Eu consigo ver o mundo através desses óculos aqui. Muitas vezes os nossos pais, o mundo, as experiências vividas nos dão óculos que começam a traduzir a vida, os valores, as pessoas, o valor da vida, o valor das pessoas, o valor de Deus para nós. Muitas vezes esses óculos são colocados pelo nosso inimigo e que dão para nós uma noção falsa, errada, de quem é Deus, de quem é você, do seu valor e do seu destino. Deus quer tocar a nossa vida e nos salvar disso. Deus nos resgata do pecado, mas Deus nos resgata de uma vida de destruição. Amém? Neuza, você quer falar, minha filha? Eu estou pegando o pessoal aqui no repente, hein? Preocupa não. Paz, amados. Eu sou muito tímida, não sei se vou conseguir passar para vocês o que está no meu coração. Mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele coloque o que for para edificar. Eu não quero nada para mim, eu quero para a glória e honra do nome do Senhor. Eu fiz esse Veredas e para mim foi uma coisa assim muito interessante, porque eu tive uma dificuldade com a minha mãe, com 5 anos de idade. A partir daí foi uma questão de um abuso sexual, que ela não soube lidar com aquilo, e a minha vida girou em torno disso, todas as minhas escolhas. Todas, e todas assim de forma bastante errada, com esse óculos que o pastor falou, que o diabo colocou na minha frente, que eu não tinha ninguém que me protegesse, que eu tinha que me proteger por mim. Então, com a minha própria força, com 5 anos de idade, eu comecei a buscar saídas. E foi uma vida de muito sofrimento, de muita dor. Todo o amor que eu recebi era um amor que eu tinha que comprar com coisas. Então, foi muito, muito, muito sofrido. E eu vim tentando achar formas de sair dessa teia que me rodeava, como se fosse uma abelhinha, uma mosquinha, naquela teia ali dentro, imensa, que eu não tinha força. Então, assim, eu buscava de Deus, mas a minha própria relação com Deus era difícil, porque eu não conseguia ver nele um pai amoroso que cuidava de mim, porque já que ninguém cuidou, já que eu tinha que me virar sozinha, então foi bastante difícil a minha relação com Deus também. E a minha vida em torno dessa coisa toda, eu comecei a ver no Veredas como que Deus cuidou da minha vida, cuidou do meu futuro, do meu presente e pode cuidar do meu futuro. E aprendi que o meu passado, eu não posso mexer nele. Eu não tenho condição de fazer nada nele, mas que Deus, Ele é atemporal. Ele pode voltar lá atrás e mudar os meus sentimentos, as minhas emoções e todas as coisas. Então, eu aprendi a colocar no altar dEle todo aquele sofrimento, aquela dor, para Ele fazer de acordo com a vontade dEle, porque ela é boa, agradável e perfeita. Então, eu consegui realmente esse encontro com Deus. Eu consegui realmente depositar nele, confiar nele, entregar para ele tudo o que vai ser daqui para frente. E comecei realmente a agradecer a Deus pelo que ele fez na minha vida e pelo que ele vai fazer. Então, o que eu quero? Que eu diminua e que ele cresça em mim. Quero que o Espírito Santo de Deus guie todo o meu sentir, o meu pensar e o meu agir. Eu aprendi isso lá e vi, foi como se fosse uma terapia intensiva. Eu nunca vi coisa parecida. Até no final da tarde, do sábado, eu estava com um sono muito grande, eu não conseguia nem prestar atenção, eu vi que alguma coisa me roubava. Aí eu conversei com o pastor César de manhã, que eu não consegui dormir à noite. Falei, gente, vai passar essa oportunidade, eu vejo as pessoas recebendo, e eu não estou conseguindo receber nada. Vai ser mais uma água passar por da ponte, que eu não vou tirar proveito dela. Meu Deus, me acorde. O que eu faço agora? Então, eu fui para o servo de Deus, falei, eu não estou conseguindo acompanhar, eu estou dormindo. Ora comigo, me ajuda, porque eu preciso voltar amanhã. Segura na mão de Deus, porque está difícil para mim. Mas aí ele orou comigo, nós conversamos amanhã bastante. Quando passou depois as ministrações e o pequeno grupo, aí foi um derramar e foi aquela coisa saindo. E eu vi Deus na minha vida e via me dando a mão e me reestruturando, me reorganizando para um futuro na presença dele. Isso eu dou graças a Deus em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Neuza. Obrigado, viu, querida? É um início, viu? Deus está te dando vida nova. Queridos, nós encontramos nos veredas muitas pessoas que estão por anos, anos, às vezes décadas, na igreja, e só que os óculos, os olhos não foram tocados, não foram curados, o coração não foi curado. E a pessoa passa pelo veredas e alguns falam assim: enfim, pela primeira vez na minha vida, eu pude sentir o amor de Deus. Hoje eu sei que Deus me ama. Hoje eu sei que Deus é bom. Antes eu cria, agora eu experimentei. A hora que a gente fizer a próxima inscrição de veredas, querido, você fica na ponta da fila lá para você fazer a sua inscrição. Tá bom? Amém?